música. Ensaiando uma recaída, número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Vim ver uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se como inspiração e eu de panela vem o empurrãozinho que falta. Ai, ai, pra completar essa chamada, tá? Essa música Neymar cantou, dançou,